Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Edição aqui na Rádio Interweb. Tudo bem consigo? Preparados para mais uma edição? Durante 60 minutos vamos trazer-lhe, neste Edição, músicas de artistas que nós apoiamos. Algumas das músicas chegaram aqui recentemente, outras já nem tanto. Vamos, aliás, começar por precisamente músicas que chegaram aqui há pouco tempo. Esta semana também, na edição de hoje do Edição, vamos ter como destaque o álbum de estreia de Carolina Deslandes, o álbum homónimo da intérprete portuguesa que participou nos Ídolos. Mas é com outro nome que vamos começar. Vamos trazer aqui um tema, enfim, ele chegou há pouco tempo, vá, mais ou menos, chegou há um mês, essencialmente aqui à Rádio Interweb, ou aliás, há dois meses à Rádio Interweb. Bará Bará Bere Bere, a música de Jorge Guerreiro, que nos dá então o modo de abertura desta edição do Edição. Vamos também ficar com os Minhotos Marotos e vamos também ficar com o Rui Bandeira. Música dos Minhotos Marotos chama-se O Teu Segredo. Música de Rui Bandeira chama-se Chegou a Hora. Já lhe vou explicar porquê. Vou trazer aqui estes intérpretes. No caso de Jorge Guerreiro, nem tanto, mas no caso dos Minhotos Marotos e também no caso da... portanto... no caso dos... agora aqui um pequeno lapso da minha parte. Pronto, enfim, no caso de Jorge Guerreiro não tem muito a ver, mas no caso dos Minhotos Marotos e do Rui Bandeira sim tem a ver. Já lhe vou explicar o porquê. Para já vamos ficar com Bará Bará Bere Bere, a música de Jorge Guerreiro, ou a versão portuguesa deste artista. Bará Bará Bará Bere Bere Bere, Bará Bará Bará Bere Bere Bere Bere, Bará Bará Bará Bere Bere Bere, Bará Bará Bará Bere Bere Bere Bere. Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho a certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere. Quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho a certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer o quê? Bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere. Epa! Bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bará, bará, bará, bere, bere, bere, bere. Antena Web.

Outro tema também nesta edição do nosso programa, Alfadista Namora, também lançou há pouco tempo um álbum, chama-se a música que dá nome ao álbum, Desfado. É também ela que vamos escutar nesta edição do nosso programa. E depois, o Estelor de Lixo. Vamos aqui recordar o tema Todas as Ruas do Amor. E depois então sim, vou explicar por que motivo estou a trazer alguns destes artistas. Neste caso, os Minhotos Marotos, o Rui Bandeira e também os Flor de Lixo. Para já, fica a música então do Projeto Marifados, O Choro da Terra. Choro da terra.

de lixo com este fantástico tema Todas as Ruas do Amor. Trouxe-vos estes temas porque na próxima sexta-feira finalmente vamos conseguir trazer a entrevista ou o conjunto de entrevistas que deveriam ter ido para o ar no dia 28 de dezembro. Eu sei, passaram quase dois meses, aliás, mas finalmente os problemas que impediram levar-nos ao ar estas 5 entrevistas estão já resolvidos. Portanto, na próxima sexta-feira, dia 15, vamos ter então aí a entrevista ou as entrevistas numa emissão especialíssima no nosso Tempo de Antena. Estes artistas, Minhotos Marotos, Rui Bandeira, Flor de Lis, são alguns dos nomes que vão fazer parte destas entrevistas. Vamos ter mais um para fechar esta edição, aliás, e depois sexta-feira iremos então explicar o que é que se passou, portanto, nessa mesma emissão, logo na abertura, vou explicar depois o que é que se passou, porque é que só nesse dia 15 conseguimos levar ao ar esta entrevista com estes 5 entrevistados, que já agora são, e vou recapitular, Minhotos Marotos, Diana Rodrigues, estava aqui a tentar lembrar da ordem, Minhotos Marotos, Diana Rodrigues, os Flor de Lis, os Ganda Malucos e também o Rui Bandeira. Pois é, vamos ficar agora com o nosso destaque da semana. Carolina Gelândes lançou há algum tempo o seu disco em novembro. O disco é de facto algo inovador no mundo da música portuguesa. Ela tem letras interessantíssimas e uma forma de cantar que com certeza chama a atenção. Tem um timbre vocal que não é habitual a ouvirmos na música portuguesa, pelo menos quando ouvimos temas como Não É Verdade ou Amor de Cinema. Vamos ouvir precisamente estes dois temas e vamos juntar a estes um outro que tem também tido uma boa aceitação por parte do público. Maus Hábitos, da Carolina Gelândes. São os três temas que vamos ouvir nesta edição. O álbum tem o mesmo nome que a intérprete, portanto, um álbum homónimo. Chama-se o disco Carolina Gelândes. Vamos ouvir então estes três temas. Recordo, Não É Verdade, Amor de Cinema e Maus Hábitos. Para ouvir então, a partir de agora, nesta edição do Edição. Da próxima vez que eu voltar a cair, se me vires a insistir, não olhes para trás. Eu não vou estar em mim se te quiser mais uma vez. Mesmo que diga que é de vez, vou estar a mentir. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu disser que ainda não ainda sou sou só um rascunho de nada. E eu nem sei se te consigo entender. Vem falar de coisas triviais, das coisas que não existem, que me abanem e me tirem do meu lugar. Ouve, quero romper as cordas, esquecer as horas mortas que me pintaram de cinzento. Só entrega o resto dos cacos da minha solidão. Que eu sei que por mais que eu negue, sou só uma clara e obtusa confusão. Barra-me o inverno do rosto, eu preciso de um pulso, de um encosto que me aumente a pulsação. São batimentos do coração, são batimentos do coração. Ei, vem e dá um amor de cinema. Ei, vem e dá um amor de cinema. Vem, vem, vem, vem, dá um amor de cinema. Vem, vem e dá um amor de cinema. Oh, eu sei que sou só um poço de mágoas. Poço Web, sintoniza-te. Cigarros em jejum, não quero. Ora aí está, Carolina Deslandes, com Maus Hábitos, ficaram também para trás as músicas Amor do Cinema e também Não É Verdade, o tema que a intérprete lançou então como single de estreia deste seu novo, deste primeiro álbum da cantora, que teve uma passagem pelos Ídolos, é verdade. Olha, nós chegamos ao final desta edição do nosso Edição. Quero só deixar-lhe o convite para passar pela nossa página no Facebook e deixar o seu gosto facebook.com/radioantenaweb, ou se quiser também tem o Twitter, twitter.com/radioantenaweb. Aliás, se for ao nosso site www.radioantenaweb.info, vai ali encontrar todos os lugares onde nos encontramos socialmente falando. Portanto, Facebook, grupo e rádio, aliás, grupo e página, o Twitter, temos também ali o nosso Free Fotolog, enfim, visite-nos, vai ver que visite a nossa página, vai ver que vai valer a pena. Também vamos colocando informações sobre precisamente enfim, sobre o que vai acontecendo, quer na rádio, quer lá fora. Por acaso ainda não está colocada a informação de que o Papa Ratzinger decidiu abdicar então do cargo de Papa, mas bom, isso a certeza também será colocado. De todas as formas, o mais importante é que há informações dentro da nossa página e no que diz respeito à TV na web, e essas sim estão atualizadíssimas. Pois é, ouvintes, ora então eu despeço-me por aqui e despeço-me com mais dois temas. O primeiro dos Gandamalucos, faltava trazê-los aqui. A Diana Rodrigues não trago hoje, mas sexta-feira vou explicar porquê. Gandamalucos, então, com o Zé Fugiu, e também mais um tema da Índia Malhoa. O tema chama-se Blá Blá Blá. Faz parte do álbum que creio que já terá saído. Mas é também um tema novo e que, de uma artista que nós também aqui apoiamos e de facto, enfim, oxalá que ela chegue muito longe. Tem pernas para isso? Vamos aqui ouvir então estes dois temas. Eu despeço-me com um grande abraço. Votos de continuação de uma boa segunda-feira na companhia, que lá está, da sua Antena Web. Boa noite e até à próxima segunda. Portugal tinha o Zé. Portugal tinha o Zé, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o coelho, Portugal tem o coelho, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o Aníbal, Portugal tem o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem as scouts, Portugal tem as scouts, as scouts a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem a gasolina, Portugal tem a gasolina a aumentar, as scouts a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Em Portugal existe o IVA, em Portugal existe o IVA, o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem as finanças, Portugal tem as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o velhinho, Portugal tem o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as contas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem a polícia, Portugal tem a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as contas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Em Portugal tem azai, em Portugal tem azai, azai a controlar, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Em Portugal alguns não fazem nada, em Portugal alguns não fazem nada, os outros a passear, a azai a controlar, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem o Zé Povinho, Portugal tem o Zé Povinho, Zé Povinho a trabalhar, os outros a passear, a azai a controlar, a polícia a multar, o velhinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escutas a pagar, o Aníbal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Portugal tem a Madeira, Portugal Portugal tem a Madeira. O buraco da Madeira, Zé Povinha a trabalhar, os outros a passear, a Zé a controlar, a polícia a multar, o bedinho sem reforma, as finanças a apertar, e o IVA a subir, a gasolina a aumentar, as escudos a pagar, o animal sem dinheiro, e o coelho a prometer, e o Zé fugiu, nunca mais ninguém o viu, nunca mais ninguém o viu. Blah, blah, blah.